a bela melodia que desperta em você o frescor da memória de há pouco se conhecer. Fogos de artifício lá no céu, é São João, é Rojão, como Cosme e Damião, o sabor desse mel. Quem nunca provou é que se lambuza, quem ama não acusa, o coração abusa do sentimento quando se pega pensando nela. Um sorriso sozinho na rua que se revela, bela memória afetiva que me motiva. Manutenção, a equação da relação, se soma é pro bem do sorriso, canalhas não vacilo. Se subtrai, quem trai não dá auxílio. Quero te levar daqui pra outro canto, pra curtir o mar, sem hora pra voltar, pra quebrar um encanto, uma dose pro santo. Só você do meu lado e atrapalhar agora, seja você e eu. Já percebi longe de mim, não sei nem quem sou eu. Quer dizer, cê entendeu, tô tentando não ser careta, só quero fugir do óbvio pra quem então perceba que é único. Não é só um rap romântico, dou maior valor e é diferente porque esse é nosso. Então eu posso fazer frente a qualquer sucesso, eu só te peço que se renovem os votos. Quem te fez assim, pôs uma sina no roteiro e um ponteiro do relógio dispara se a companhia é grata. Ninguém disfarça nesse passe, bem até mais ver, só que o ponteiro congela, se espero você minar. Me deixa ser o que você mais precisar, no calor posso ser sua brisa. Quando acorda bom dia, cê tá feliz, sorria, só pra você o som da minha melodia. Minar, me deixa ser o que você mais precisar, no escuro posso ser seu guia. Quando acorda bom dia, cê tá feliz, sorria, só pra você o som da minha melodia. E que daqui pra frente seja o planejado, eu vou ser do seu lado pelo pouco tempo que nos tem sobrado. E o sol que brilha no horizonte, de fronte toca seu rosto, eu bem disposto, não me esqueço o recente passado. E quem diria que quando você parte, o único mecanismo que funciona é a arte. Então assino no meu rap o romantismo, bem do jeito que compõe, eu só espero que agrade. Fique à vontade, conte todo o seu dia, não fique pela metade, não espere que seja tarde. O amargo que traz vazia, tristeza que contagia, quem guarda e não compartilha, quem perde a cumplicidade. Veja os exemplos, siga todas as setas, amores não deram certo, excessos trazem estresse. Exceto a verdadeira essência, transpira pelos polos enquanto se embola em câmera lenta. Então fique mais, os copos tocam num brinde, os corpos no sensitivo, incenso e banho de sais. As ordens são do desejo, do jeito que é sem segredo. Desculpe meus compromissos, mas hoje eu não saio mais. Bem que podia, passeio em lugares, rodízio de olhares, milhares de senadores. A lua fica à vontade, respiro seus novos ares, só briso na eternidade, nem ligo o que vem depois. Sinceramente é bem verdade, ficar distante de quem te faz bem não faz bem pra humanidade. A agressividade aponta e pera, enquanto a sua espera.